seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom. São fatos e relatos dessa merda, onde a maldade e o terror imperam na terra. Sinceramente, a violência toma conta daqui, onde o bandido de gravata ainda sorri. A cena é triste, é velório, difícil de conviver. Goiânia Aparecida, quem é o próximo a morrer? Não ter projeto de assalto. 38, 32, 30 ferro, correria, nunca fica pra depois. Seria tão bom não existisse polícia, não vê a mãe chorando na mesa da perícia. Bandido roubando polícia, matando, sofrimento eterno. Vontade de matar, só antecipa o cemitério. Vai lá e mete as caras, ladrão. Senado louco vai ver, a solidão não vai ter. Passar o pano ao invés de armas. Tem lápis, caderno, tem amigo na escola, não inimigos no necrotério. Seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom. Seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom ver as crianças sorrindo, não ter reformatório nem brinquedo assassino. Seria tão bom ver o pai amar seu filho dedicado na parada e não a vergonha do menino. Seria bom não ter choro, velório, não ter roleta russa, não ter triste histórico. Seria bom não ter luta, nem prova, não ter pisada na quebrada, tiro nas costas. É fé no justo que é fiel pra dar a vitória. Não ter crime, não ter cadeira de roda, não ter PT, nem Honda, Mitsubishi, não ter pedra, maconha, apocalipse. Seria bom não tramasse as fitas erradas, a molecada sonhando abrir nas caixas. Não ter briga, nem fita, traficante, nem noiado e nem sonho frustrante. Seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom, seria tão bom.